Hotel Estacionamento TAM 3152, gate número 3. TAM 3152, autorizado. Deixa o estacionamento e passe para táxi. Gente, agora para o táxi, TAM 3152. O trem já está baixando e travado, no momento 2,5 milhas para externo. Checa o trem de pouso, vento de 220 graus, 129. Trem baixado e travado, livre pouso, 1604. Chame centro, 1264, alterna 13325. 264-3325, boa noite. Salvador, boa noite, Rio, 9642, cliente da Uniforme. Poderia confirmar para o controle? Rio, 9642, cliente da Uniforme. Sente, Rio, 9642, chegada de pit, desse manter o nível 050, ajuste de altímetro em Salvador, 10107. O identifique, por gentileza, o Rio, 9642. Negativo, 050, 1017, Rio, 9642. O Oscar Golf Tango irá prosseguir visual ou instrumento para a pista 17? Visual, sir. Qual cancelamento a partir da presente? Está visual com a mesa. Gente, da presente está modificado 0003, desça para 1500 pés, ajuste de altímetro 1097, informe visual com a rota. Quem é que você vai estar visual com? Já está visual com a rota, o Golf Tango. Então agora a transferência de comunicação. Guardando, gostando. Reporte para ingresso na Golf. 20 Alfa, reportando para ingresso na Golf, TAM 3152. Bono 076, contato 390, Proa de Jona, Juliette, Oscar, November Alfa, a chegada é Cari, pista 28. Esse reporte para ingresso no Pote 1. E a parte 3 reportará para ingresso no 604. 3152, informo tráfego cruzando a frente na Alfa, após autorizado até o ponto de espera da Golf, QNH1017, no ponto de espera Chimitorre 198 do Sinalmeia. Bem, está visitando a aeronave da Gol, efetuou no cruzamento da Alfa, prossegue até o ponto de espera da 28, em seguida, chama a torre, 186, 3152. Autorizado Pátio 1 no Gate 02. Para o Gate 02 no Pátio 1 no Golo 604. Positivo, já avisou a pista? Positivo. Estava a torre, 118.6, bom pouso, Alfa Golf Tango. 118.6, obrigado, boa noite. On 6649, 8.1. Pista 17, aguardando autorização de pouso. Golf Tango, confirma, reta. Reta 220 graus, 109. Controle 19, decimal, correção 08, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Portão de repouso, vento de 230 graus, 12, na pista 17. Golf Tango, está com a 36, Golf Tango. Controle de Salvador, boa noite, está 3850. Está 28, pronto. Perfil Aron, correção Momo Frote. 370, Momo Frote, está 3250. Icari, 3305, controle de Icari, chame Salvador em 1935. Boa noite, 89. Me chama no 2004, boa noite, 89. Curva O vento é 220 graus, 1,4 nós, livre decolagem. 3.000 até... Pro até 3.000, tá livre decolagem, então 3.152. Golf Tango, estacionar frequência livre, solo no zero. Mais uma, boa noite. A sua identificação, apresente voo direto CARI, desça para o nível 040, altímetro no 097, vigilância radar. Identificou CARI 040, 0973, 305. Patrulha UTAN 3258, está cruzando 6.000, poderia estar direto frente? Aguarde. Voo direto frote, restrito 330. Direto frote, restrito 330, tá 350, obrigado. 5-2, decolada aos 1-1, 1-1-9-35. 119-35, tá 3-1-5-2, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3152, tá? 3152, boa noite, contato radar, subnível 330, perfil Aron Merlin. Ok, foi instruído manter a pro até 3.000, vai seguir na Aron Merlin, o 3152? Positivo curvada, presente Aron. Da direita, Aron, tá 3152. Chame final Salvador, frequência 1208 Rio 465, chame Brasília, 1230, 1273. 3455, Brasília Center, 1273, 1230. 3455. Guaracaju, TAN 3152. Guarde, TAN 3858, passa nível 1950, chama centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 2852545, obrigado, boa noite. TAN 52, está presente, voo direto para Aracaju. Direto Aracaju, TAN 3852, muito obrigado. Master Top 98%. 2425 é a primária e a secundária é 2650. Rio 9642, vento 230 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 28. 9642, livre pouso. CN Tráfego chamando sol. Jet 6747 na 4 340 Guarulhos. Sente agora de coordenação. Ele acende a prevista, senhor? Guarulhos será Goleval Gonza. Após Gonza, voará direto Eudes. Confirma o horário do seu plano. O plano foi travado para 0030 do Webjet 6747. Eu vou verificar porque o plano está no sistema, ok? Mas assim que tiver essa autorização eu vou pagar a conta. Ok. Da TAM, passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2685, 2545, obrigado. Tendo 400, Sagaz, alterne Brasília, 1273. O solo ao Zuno 8, vai liberar a esquerda, prosseguir até o pátio 3 está livre. O controle pediu para fazer a chamada 1234 para uma coordenação. 305, desça para 2000 pés, estou te emitindo 07, fala o curso localizador. 2017, para localizador 3305. 76747, cópia. Siga, senhor. Autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, decolagem pista 28, mantém pro até 3000, inicia curva esquerda, saída gole, transição Gonza, após Gonza, Ildis, o controle 119.35 e aciona 5472. Autorizado 340 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50, decolando da 28, mantendo a proa até 3000 pés, após 3000, curva esquerda, gole Gonza, Gonza Ildis, controle 1935, transponder 5472, webjet 6747. Cotejamento correto para puxa acionamento, chame na frequência 118.612. Para postura menos 862, objeto 6747. Salvador, boa noite, Master 9840, vai cruzar o 180 para o 150 na descida Cari. Master Top 9840, sua identificação autorizado, chegada Cari, desça para 3000 pés, o estoutímetro no 097, vigilância andar. Descer para? 3000 pés. 3000 pés. Controle Salvador, proa 045, Master 9840. Autorizado, autorizado, curva à esquerda para o 045, descendo para 3.000 pés, para o altímetro no 097. O Master está mantendo para o 045. Ok, entendido, 049. Então voe na proa 045, mantenha a proa 045. Ciente, manterá a proa 045, Master. Localizador 3305. Após procedimento, chame torre 186, bom pouso. Daqui a pouco, 3305. Relatório, posicionamento. Autorizado, portão 4, chame táxi web 6747. Chamará táxi web 6747. Dois Salvador, SAN 3305, muito boa noite. SAN 3305, boa noite, continua aproximação para a pista 28, vento 210 graus, 149, está autorizado o pouso. Nível pouso pista 28, SAN 3305. Confirma a procedência? Viu a procedência para o 3305? Afirmativo. Salvador. Brasília, desculpa. Gente. Desça para o 150, Cari. Webjet 6727. Vem no 230, Web 6727. Um 273 e 1230. Salvador, boa noite, Gol 604. 604, boa noite, formação é Alfa, confirme nível para Fortaleza. Nível 350, 350, portão 02, Gol 604. Afirmativo, transfira agora 118 meia dúzia para aguardar cópia. 18 meia, obrigado.